405, passa nível 140, chame o centro em 1260, alterna 1288. 260, 1288, obrigado, bom serviço. Obrigado, bom voo. Passaredo está livre, 130 graus, 109. Affirmativo. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, Laxame 1-1-2, personal 612, ajuste 1012, bom voo. Obrigada, bom, se desse mantenha 4 mil pés, 1012 ajuste. Passaredo aos 1-6-19-8, bom voo. 1-6-19-8, uma boa noite. Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, boa noite, submantenha 350 na saída Momo, vigilância radar. Momo, vigilância radar 2224. Chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. Ciente, a linha aí mantém, pista 10. 1-0, afirmativo, a linha mantém. Boa. 748, desce e mantenha 060 na chegada à Mari, redução 250 nós, vigilância radar. Mais 250 mantenha 748. Número 04, sem pista livre, autorizado a decolar, 140 com 10. Chamar o controle, 604, boa noite. Boa noite, 198, prossegue, bom voo. Obrigado. Pro Salvador, boa noite, o gol no 604, decolou na mão, mano, na sua escuta. 4, submanteia 370, saída da Momo. 370, na saída Momo, no 604. Nove nove zero sete, desse mantenha 2000, ajuste 1012, reporte localizador. 2000, reporte localizador, certo. Passarendo 224, autoriza de Chios. Ei, chame o centro, solicite diretamente na frequência 12545, alterna 12685. Passarendo 2224. 2545, 2685, bom trabalho. Grato. mantenha 3 mil pés, ajuste 1012, vetor para sequenciamento, esquerda pro 025, limite ao localizador. Tá 3305. 3 mil pés, esquerda 025, limite ao localizador. Tá 3305. Jet 6748, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1012. Eu tô para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 025, limite ao localizador. 1012, 4000, 025, limite ao localizador, 305, continue descida para 2000. Ajuste 1012 para o localizador, curva direita na Pro 060. 060, descendo para 2000, tá 3305. De 107, prossiga. Te informe na final para pouso em Ondina, o Guardião 07. Voo 604, vai passar 160, chama centro em 12545, alterna 12685. 2545, alterna 12685, boa noite. Boa. Jet 6748, redução 1909 nós. Redução 1908. Habilitar total 9907. 9907, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, sim. Jet 6748 para o localizador, direita 060. 060 para o localizador, 6748. Total 9907 nacional, baixa trabalho. Total, está autorizado o pouso pista 10, sono 30 graus, 089. Levei pouso 9907. 2000, inicie redução para aproximação, vai seguir tráfego Airbus da TAM 6 milhas e meia à frente. 2000, seguido não, ali. 3305, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, tá 3.3, tá 3.3. Frequência livre para o pouso 07. Ah, 6 milhas, linha de acerto. 605, reporta externo. Reportará, tá 3.3, 05. Bom, se desse manter 090, vigilância. Vamos fazer aeronave continue em descida para 3.000 pés, 1.012 ajuste. Para 3.000 pés, 1.012 ajuste para a aeronave. Boa noite, da Oceanair. Guarulhos, aguarde 118.6 para a Copa. É o Leda B10. Samo desse mantenha zero, correção desse mantenha 4.000 pés, 1.012 ajuste. No 0, no 2, confirmo. BIS-6748, complete final ILS, chame agora a torre em 118.6. 118.6, tá bom. Boa noite, 6-7-4-6-2. Total, libera a direita, Alfa e Kilo, parte 3, tá ali. Alfa, Kilo, para o parte 3, total. T-05, livre pouso, pista 10, 120 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, pista 3305. Boa noite, Web, repórter externo. Confirma o evento para o 3305. 130 graus 08 nós. Gente, está 3305. Passou o externo, 6-7-4-8. Estimativo, é pois a volta sobre a cabeceira, agora aguarde, cristal. Aguarde. Libera a direita, Alfa, até antes da Juliette. Alfa até antes da Julieta, 3, 3, 5. Você escuta? Afirmo, mantenha essa frequência. E 6748, vento 130 graus, 10 nós, ajuste 1013 agora. Autorizado em pouso. 1013 em pouso, AB 5748. São 3305, portão 7, ingresso Juliette. Teste pela Juliette, 3305. Usado o X-Ray, vai reportar estabilizado, azul 4209. Alfa Juliette, portão 3. Autorizado até portão 3, 6748. Alfa Juliette, portão 3, a Juliette, 6748. Meu Papatango, continue a descida para 3 mil pés. Ajuste permanece 1013. Prossiga 07. Patrulha azul 4209, estabilizado no IDS da 120. 209 autorizado, IDS X-Ray, torre 118.6. 18.6, boa noite, azul 4209. Boa. Região 07, o controle, prossiga. 4209, está estabilizado no ILS da 10. 4209, autorizado pouso, pista 10. Vento 130 graus, 109. Poderia confirmar para azul 4209? Afirmativa azul, autorizado pouso, pista 10. 130 graus, 109. Autorizado pouso na 10, azul 4209, obrigado. 5972, continue descida para o 060. Vamos tráfego 12 horas, mesmo rumo, 6 milhas, em descida para o 030, passando 50, a Papa 28. Afirmo, e nós desceremos então até 060. Firmo. Guardião 07, agora do trabalho do Capu. Chame a torre, 118.6, Guardião 07. Chama a torre. Prossiga. Material, autorização? M224, chegada a Mari. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1013, redução 250 nós. 250 Mari, desce até 0. Corre, é o Guardião 07? Guardião, prossiga. Tá atingindo o tapão, então é 4 do Grécio. Está presente, pro do Grécio, autorizado, Guardião.